3399, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque da 3399. Número 2 no setor, aeronave Latam, já no posto de imóvel, quem ainda me escuta aguardando? Latam 3399, confirme iniciando o pushback de filamento. Iniciando nesse momento, 3399. Sente. 3399, pronto para o táxi, como no 42 a bordo, 4:20, alternando o galeão. 3399, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera reporta pronto, ajuste 1018. 1018, Pátio 1, Índia e Alfa, reporta na pronta no ponto de espera. Funcionamento 6251, após a aeronavegação inicial, táxi autorizado, puxa bem, funcionamento reporta táxi. Então, 3399 atualizado, ANL decolar, pistão 10, vento 130 graus com 1,612 nós. Alterno Galeão com 4:10, meu ouvinte 7, 6251, táxi via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera, reporta pronto, ajuste agora 1019. Vai via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, reporta pronto, 1019, 6251. 3399, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, obrigado, 208. Salvador, muito bom dia, é o Sam 3399. Bom dia, 3399, contato radar, suba 360, saída da El. Sabe o 360, autoriza a proa de Leda. Autorizado. A Leda. Sinais 6251, inicialmente a linha mantém pistola zero. A linha mantém. S6251 autorizado, decolagem pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Sinais 6251, decolado 241, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. dia 6251, no contato radar, suba ao 360, saída da El. Ao 360, nada El, o 6251. Boa, da El, Leda? Autorizado, Leda. Nada. Autorizado, Leda. Boa, Leda, grato. Pan 3399, chame Centro Recife, frequência 251. Goiânia 6251, chame Centro Recife, frequência 1251.